agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado. Olá, Brasil dos grandes amores. Estou chegando, eu sou Ailton Moreno, nesta quarta-feira, um dia muito especial. Quero aproveitar também e dar um abraço especial para quem faz idade nova hoje, para quem faz aniversário no dia de hoje. Vamos juntos, nesta quarta-feira, com um programa romântico, o programa mais apaixonante deste nosso país. Está no ar o nosso Encontro Central, com as músicas, as canções que falam de amor, que tocam o nosso coração. Trazendo também os recados do coração, você já pode enviar o seu recadinho para o nosso site, ouvintecentral.com. Deixe seu recado apaixonado, manda o seu carinho para quem você ama de verdade. Teremos também a nossa tradução com lindas canções de amor. Vamos juntos nesse programa que faz parte do nosso coração, a trilha sonora da sua vida. Está no ar o nosso Encontro Central, começando com uma bela canção para você viajar no tempo. A nossa primeira de hoje. Encontro Central. Você sabe fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge e não vê que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só

Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. Why I'm easy? I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. It's easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Encontro Central, o programa dos grandes amores, o programa dos apaixonados. Daqui a pouco vamos estar de volta com os recadinhos do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. Olá, meus amores apaixonados, estamos voltando com o nosso Encontro Central, seu programa de amor, emoção para o seu coração, músicas que mexem com sua sensibilidade, tocando o seu coração. Esse é o nosso programa apaixonante, o Encontro Central, e a partir de agora tem os recadinhos do coração. Mande o seu também através do nosso site, ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central.

nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Time after time, time after time.

All you need is faith. Don't need no ticket, you just hang along. People get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open the doors and bottom. There's room for all of the love and most. Yeah. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. O fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Arca de Noé. Olha, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Com você,

baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Estamos apresentando Encontro Central. You got a famous last name, but you're not to blame. Well, baby, I see you for who you are. One time Apple Queen, and one time Tramp, and an old moving star. You're a shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't know. Like a child, you remember, but I forget all my dreams. I used to think that someday I'd relax a little and be. Stand in my own shoes. And from over here I can see you cry. Don't even try to pretend, 'cause he's hurt you so. Se sou feliz ou não, já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar

summer goes, I remember. Mais belas canções de amor estão presentes aqui no nosso Encontro Central. Você curtindo, ouvindo, se apaixonando. Canções de amor que falam ao seu coração. Aqui no nosso Encontro Central. Dentro de instantes vou estar de volta, eu e você. Juntos vamos ouvir os nossos recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site ouvintecentral.com. Olá, namorados e namoradas de todo o Brasil. Estamos voltando com o Encontro Central. Emoções fortes e, claro, trazendo para você agora os recadinhos do coração na nossa última hora de programa. O recado do coração agora da Suelen para o Paulo. Vivo cada minuto, cada dia, cada hora, só pensando em você. A minha paixão por ti é algo inexplicável. Com você, tenho vivido os melhores momentos de minha vida. Simplesmente descobri que te amo verdadeiramente. O recado agora é da Clarissa para o Felipe de Saquarema. O amor sempre bate no coração de quem ama de verdade. Quando estou perto de você, parece que meu coração quer pular. São as emoções que sinto, o teu jeito de me olhar. Tudo isto me encanta e me faz apaixonar-me cada vez mais por você. Espero que este amor esteja também tocando bem forte em seu coração. Encontro Central. Touch me once again and repair.

As emoções estão nessa estrada. Pra se viver a todo momento, e quando vem a madrugada, coisas lindas são faladas. Nosso amor é mesmo assim. Eu e ela. Eu e ela. Somos dois apaixonados, caminhamos lado a lado nesse amor sem fim. Eu e ela. Eu e ela. Somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor. Você entrou na minha história. O amor não escolhe a hora. Pega a gente e deixa assim. As emoções estão nessa estrada. Pra se viver a todo momento, e quando vem a madrugada, coisas lindas são faladas. Nosso amor é mesmo assim. Somos dois apaixonados, caminhamos lado a lado nesse amor sem fim. Eu e ela. Eu e ela. Somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor. Caminhamos lado a lado nesse amor sem fim. Eu e ela. Encontro Central. I know it's late. I know you're weary, and I know your plans don't include me. Still here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the star now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I feel so lonely. Make it last. Let's find a way. Turn out the light. Beijar, sentir como a